Mundo Sertanejo. Também aí no Ipiranga, na Grande São Paulo, temos a Paulista FM exibindo nosso programa Mundo Sertanejo. Em Cotia, na Grande Cotia também, na Grande São Paulo, nós temos a Rádio Cidade das Rosas, Web e FM exibindo nosso programa Mundo Sertanejo. Está no ar, meu amigo Mário Lima, em Cruzeiro do Sul, no Acre, meu amigo Nonato Costa. Um abraço a todos vocês, amigos do Acre, de Porto Valta, Cruzeiro do Sul. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Manuel Martins, o Martins Júnior, o Ismael Oliveira, a Jéssica, aí de Jaguaruano, no Ceará, Rádio Geração Jovem, exibindo o nosso programa Mundo Sertanejo com muito sucesso. Também em Calcaia nós temos aí a nossa querida Rádio Parceira exibindo o nosso programa. Em Santa Quitéria, também no Ceará, nós temos aí nosso querido amigo Thiago Rodrigues e a Uzi Voz FM e Web exibindo Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Diego Valadares canta Tô na Promoção. Mundo Sertanejo. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, assim de pegar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Escurinha, pode ser grandona, pequenininha. Pode experimentar, a promoção é atraente. Quem levar meu coração, ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode chegar, hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Vem que tá da encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha. Pode experimentar a promoção, é quente que leva meu coração. Ganha o resto de presente, tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Ah, ah, ah. Safadinho, quem der mais vai levar. Safadinho, gostosinho, facinho de pegar. Maravilha, maravilha. Daqui a pouquinho vou receber aqui no Mundo Sertanejo essa dupla que o Brasil inteiro já conhece. A gente toca o sucesso deles aqui, né? Aqui Mora Gente, Você Vai Se Arrepender e outros sucessos, né? Eliane e Samuel, daqui a pouquinho, no Mundo Sertanejo. Um abraço, meu amigo João Rocha, em Gurupi, no Tocantins. Um abraço, muito obrigado a todos vocês, amigos da Araguaia FM, em Gurupi, no Tocantins. Também Araguaia FM, em Araguaína, também no Tocantins, exibindo nosso programa. São emissoras do Grupo Jaime Câmara, da nossa querida Rádio Daqui, a nossa a popular Rádio Anhanguera, Rádio Daqui de Goiânia, exibindo o Mundo Sertanejo duas vezes ao dia. Sucesso muito grande da audiência, graças a Deus. Um abraço, o Fábio Carvalho, todos da equipe da Rádio Daqui de Goiânia, exibindo o Mundo Sertanejo. Vamos em frente ao som da Velha Traz para vocês, cantando bonito, Eduardo Costa, Amor de Violeiro. Mundo Sertanejo, ao som da viola. Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola, pois eu só sei cantar. Moça, eu não tenho dinheiro, minha

Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado a todos que estão comigo no Facebook, lindas mensagens, pedindo alôs, pedindo músicas. Muito obrigado, viu? E se você ainda não está no Facebook do Diego Valadares, é só acessar minha página, é muito fácil. Diego Valadares, e a gente vai estar sempre interagindo. Também os amigos que estão sempre comigo no WhatsApp, né? No 61-9973-0555. E a todos que estão compartilhando no WhatsApp, no Facebook, acessando o YouTube, o clipe do meu novo sucesso, Tô na Promoção. YouTube, Diego Valadares, Tô na Promoção, né? Muito bacana. E conforme anunciamos antes, a partir de agora, um bate-papo com eles, que já estiveram aqui e hoje estão passando novamente para falar das novidades, divulgar as novas músicas que já estão fazendo sucesso. Meus amigos Eliane e Samuel. Uhul! Demoraram, mas voltaram. Tudo bem? Promessa é dívida, né? Você chamou, certeza. A gente tá aqui. Diego, tudo bem, Eliane? Ó, tá, graças a Deus, tá tudo na paz de Deus, né? Simpatia total. Oh! Sorriso, sorriso verdadeiro. Mas aberto, tem que ser, né? Voz tem que abençoada, ser. Cantando bonito. Glória a Deus. Amém. E assim, amém. Muito obrigada por mais esse convite, chamar a gente aqui, essa porta aberta aqui, o Brasil acolhe a gente, né? Com certeza. E a resposta positiva é maravilhosa. E é muito legal. Esse espaço aqui no Mundo Sertanejo é um espaço que o Adelson Moura me deu há 5 anos atrás. E eu tenho a maior alegria, a maior satisfação em dividir esse grande espaço valioso com os meus amigos que estão sempre aí na batalha, buscando o sucesso, fazendo um trabalho com muita seriedade, assim como vocês, Eliane e Samuel. Oi, meu amigo. Opa, Diego Valadares, é uma satisfação muito grande estar com você. E feliz demais, né, pelo o seu sucesso. Da última vez que estivemos aqui, eu fui mandar um abraço pro meu padrinho lá em Trindade. Em Trindade, não. Lá em Piranhas. Piranhas? É, lá em Piranhas. Nós temos a Rádio Satélite FM. Pois é, aí mandei um abraço pra ele, que ele trabalha lá na lanchonete da rodoviária. Rapaz, o pessoal foi tudo lá pra falar com ele. Ele me ligou, todo feliz, porque mandou um abraço e não tava entendendo o que tava acontecendo. E mandou te agradecer. Então, como diz nosso amigo Luiz Alberto, esbagaie mais uma pois vez. Pois é, estou muito feliz pelo seu grande sucesso aqui na Rádio Estúdio Brasil, né? Junto obrigado. Com Edelson Moura, Zélia, o Márcio Ferreira, Preta Guiar. E o sucesso também lá em Coromandel também tá demais. Super tendo assim. Tá bombando. Não, o Cleiton Aguiar sempre me mantém informado. Às 4h30 da manhã, horário nobre, o Mundo Sertanejo arrebenta lá. Arrebenta mesmo. Toda a região de Coromandel. Tivemos lá, vimos audiência. A qualidade, a audiência e a programação do Edelso, da Márcia, né, do Cleiton Aguiar e o seu também. Graças a Deus. Parabéns. Um abraço a todos da equipe aí da Super 95 FM, que exibe no Mundo Sertanejo e toca também as músicas nossas lá. Tô na Promoção, Me Perdoa, Cabra Danado e Eliane Samuel, né? Isso. Muito nice. Bem. E o nosso querido Cleiton Aguiar, diretor-presidente Cleiton Aguiar. Isso. Aliás, vocês estão sendo empresariados pelo Cleiton Aguiar. Isso. Que além de ser um grande escritor, compositor, cantor, apresentador, agora é empreendedor, né? Uhum. Tudo que tem dor, ele tá. Ele só não sente dor. É. Cleiton Aguiar é só alegria, graças a Deus. Glória a Deus. Não, e é cozinheiro também. Outro dia eu almocei na casa dele, rapaz. Pensa que comida gostosa, bem mineira. Ele é bom de prato, viu? Cleiton Aguiar, um abraço, meu irmão. E vamos cantar? Bora. Aqui mora a gente. Simbora. Eliane Samuel. Mundo Sertanejo. Bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Muito bem, Mundo Sertanejo, hoje recebendo essa dupla que canta bonito, dois irmãos. Aliás, vocês estão herdando o dom divino do grande Ivan Moreno, que foi sucesso aí com o Rei da Prata, Rei do Tudo Regaço. É, né? O primeiro show que eu fui fazer na minha vida, fui para 3 mil pessoas com o Rei da Prata e Ivan Moreno. Agora pesa a responsabilidade. Então. E a tremedeira, hein? Então, a responsabilidade muito grande vocês receberem esse bastão do grande Ivan Moreno. Leva um abraço a ele, viu? Vamos mandar sim. E vocês com certeza estão administrando muito bem esse dom, esse talento que Deus deu para vocês. Cantando bonito, se aperfeiçoando cada vez mais. Agora, principalmente sob a produção do Cleiton Aguiar, do Pinóquio. Isso. Né? Isso é muito bacana. Você vai se arrepender porque a gente está tocando muito aqui no Mundo Sertanejo. Adelson Moura também toca no Ligação Nacional. Oh, coisa você boa. Vai se arrepender. Linda canção. Vamos ouvir? Bora, vamos. Agora. Cantam Eliano Samuel no Mundo Sertanejo. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra voltar. Com seu jeito de amar, vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra voltar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, Eliane Samuel, hoje aqui no Mundo Sertanejo, muito bacana esse bate-papo. Eliane Samuel, vamos para falar para os nossos milhões de ouvintes, como é que estão aí os projetos, o andamento desse novo trabalho, fique à vontade. Bom, a gente está esperando, né, a finalização, está no forno, gente, até a gente está agoniado, mas está esperando a finalização do CD. Já tem algumas músicas, já está tocando e... A expectativa é essa, esperar o CD chegar na mão, exato, colocar a mala nas costas e, ó, viajar. A viola nas costas e viajar. Exatamente. E assim, fazendo alguns shows, mais as divulgações que a gente tá fazendo, sim, né? Uhum. É, tem uma rádio justamente daqui também, que a gente vai fazer show, inclusive você tá nela, né? Que é o mês que vem. Bem na Rio FM. Essa aí mesmo. Lá em São Francisco, Minas Gerais. Isso. Talvez até... Mês que vem não até... é agora, né? É esse mês, né? 15 de maio. É isso mesmo. 16 de maio. É isso mesmo. Parabéns, Bela Rio FM, nossa parceira de São Francisco, Minas Gerais, Zé dos Passos, Ana Conceição, todos da equipe. Talvez, ainda estou... provavelmente eu não estarei presente. Estarei no Maranhão, né? Que chique, bem! Sinto novo, né? Mas, eu falei, Zé dos Passos, pode anunciar aí que eu vou ter o prazer de estar com vocês. De repente a gente faz uma ponte aérea, Imperatriz, isso, Belo Horizonte e chega até São Francisco. Né? O importante é cantar, né? Mas olha, daqui a pouco vocês lançam o CD com esses novos sucessos. Já vem o DVD. Isso, né? Em nome e de Jesus. E sucesso Brasil inteiro. Mas antes, vocês gravaram o primeiro CD juntos, né? Isso. Que teve um grande sucesso também, Vou Te Procurar. Isso. Que a gente tocou muito aqui. Vamos cantar? Bora, agora. Vamos lá. Eliane Samuel no Mundo Sertanejo. Perdeu a graça, perdeu o valor. Vou te Mundo Sertanejo. Maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Eliane Samuel hoje lhe abrilhantando o programa. Meus amigos, os nossos ouvintes querem ouvir vocês soltarem a voz aí, ao vivo. Vamos cantar. Então vamos, vivo? Bora. Fica à vontade. Composição, Eliane Samuel. Amanhã só Deus sabe. Olha. Por favor, não vem com essa conversa que não me quer mais, que vai me deixar. Eu preciso de um tempo pra me acostumar com sua decisão. Passam horas, passam dias, passo a noite em claro tentando entender onde foi que errei, se só amei você, mereço explicação. Diz pro meu coração pra ele dar um jeito de te esquecer. Vai, vai se aventurar, pode arriscar, só não vem se arrepender muito tarde. Porque a vida é assim, hoje te quero só pra mim, amanhã só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Linda canção, autores de vocês. É nossa. Nossa, que interpretação fantástica, parabéns. E nesse CD tem oito composições. Autoria nossa. Parabéns. Uma do meu pai com a Georgia, né? Que é a esposa dele, também é sim, cantora. Sim. Família toda cantora. Sim. Né? Vocês, além de serem grandes intérpretes, compõem. Compõe, um dueto perfeito, vozes irmãs. Oh, obrigada. Que Deus abençoe mais e mais vocês. E para os nossos contratantes, o Brasil inteiro, que quero levar o show de vocês. Simbora, leva a gente! 9981-360161. 61? 9981-360161. 9981-360161. 9981-360161. Calma! Para levar o show de Eliane Samuel. Um show bacana, uma estrutura bacana, um show alegre. Vale a pena, viu? Empresários do Brasil inteiro, contratantes de shows em prefeituras, casas noturnas, clubes. Vale a pena. Repita o telefone. 61-9981-3601. Meus irmãos, embora. O tempo aqui é pequeno, mas é valioso. Mas o Brasil é grande, né? Com certeza, o Brasil é grande. Muito obrigado a todos, vocês que estão prestigiando sempre o nosso programa, com audiência pelo Brasil inteiro, e hoje, Eliane Samuel. E fique à vontade para despedir dos nossos ouvintes por hoje. Eu quero agradecer de coração você, a toda a família da Rádio Estúdio Brasil, esse Brasil inteiro aí que tá esperando por nós. Nós, que eu falo assim, Eliane Samuel, Cleita Aguiar, Diego Valadares, Márcia Ferreira, Delson Moura, toda a família que tá aqui. Todo mundo. Nos acolheram e eu espero assim que Deus nos dê a oportunidade de pisar no Brasil e falar como vocês são maravilhosos na vida das pessoas, dos artistas, viu? Muito bem. Muito obrigada. Quero agradecer, Valadares, mais uma vez, por essa grande oportunidade que você vem dando para Eliane Samuel, né? Tocando a gente. Na com todo o Brasil. Sucesso aí da Rádio Estúdio Brasil, todo o Brasil, principalmente seu programa. Quero agradecer o ouvinte que está pedindo as nossas músicas e nós estamos sendo as mais executadas através da Rádio Estúdio Brasil. Brigadão. Eliane Samuel, que Deus continue abençoando vocês, continue com essa humildade, esse talento, porque é assim que a gente anda para frente. Deus abençoe vocês, sucesso. Estamos aqui, viu? Leva um abraço para o Ivan Moreno, para a Georgia, para o nosso querido Cleiton Aguiar. E o Brasil inteiro ouve Eliane e Samuel cantando. Amor, já tô indo. Ui! Pra gente se ver. Tô com vontade de te abraçar, me sente poder.